Corona Sena 6211, multidão que estacionamento, 7. Oi, Felicete, me taxa. Chama lá. Saulo Salvador, bom dia, é o Alfa Yankee Lima. Alfa Yankee Lima, bom dia, precisa. Alfa Yankee Lima, faz o reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Alfa Yankee Lima autorizado, início de reboque, reporte para ingresso artificial. Ok, autorizado e chamada vai, ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Lima. Oi, Salvador, Janeiro 6225, pronto para o táxi, CLB 112, autonomia 3 horas, alterna Serra Bravo, Golf Oscar. 6225, autorizado, táxi direito via Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste de altímetro 1020. Direita via Índia autorizado, Oceanair 6225, chamada pronto, confirmou o ajuste de altímetro. Confirmou 1020, 1020. 1020, Oceanair 6225. Manso do ponto de espera, pronto, 6225. Pelagino 225, utilizado a linha de decolar na pista no 0, vento 140 graus, 5 nós. Utilizado a linha de decolar no 0, assinado 6225. Vento 150 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, aliás, decolaram 6225. Eu sou o último ator 040, chega da BF. Siga Alfa Yankee Lima. Alfa Yankee Lima, sobre essa imersa no pátio principal, posição 01. Guarde para o ingresso, Alfa Yankee Lima. Quem aguarda no para o ingresso, Alfa Yankee Lima. Espera para a decolagem, ajuste 1020. Chelé 6225, decolou 34-08. 1208, 6225. Olho Salvador, Chelé 6225, decolado, transfere em ascensão, saída Arbor 1. Chelé 6225, contato radar em decolagem, sub motel 380, saída Arbor 1. Atenção para o 380 via Arbor 1, seria possível coordenar uma manobra direto para 6225? Direto elepa. Direto elepa da presente o Chanel 6225. Gol 963, posicionamento, posição 3. Gol 963, aguarde para puxo. Espera pronto, 6219. 6219, autorizada a linha de colagem pista no 0, vento 160 graus, 5 nós. Autorizado a linha de colagem 6219. 9963, autorizado, puxa, me taxa. No 963, escuta, 2. 63. Autorizado, puxa e chama o táxi. Continua para o táxi, 963. O 963 para o táxi, chame o Sol e o 12, eu vou decimar o 9. 19, vai chamar. Decolado 38, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom domingo. Alfianque Lima, torre. Na escuta, Alfianque Lima. Ah, decolou, muito bom dia. Sim, minha vez, Nuno, bom dia, contato radar. Voltar o nível de voo 360 via saída São Bruno. 360 via São Bruno. Número 49, do separador do país, autorizado a final do procedimento ILS-QXR, reparto estabilizado. Autorizado a descer para 2 mil pés, autorizado ILS-QXR. 190, agora vem 49. Autorizaria para o editor no fogão no 649, por favor? Guardando o Duna, agora 649, obrigado. Bravo, minha quadrilhada autorizada para Jutuna, reporte estabilizado. Autorizada para Jutuna, vai formar estabilizado. Muito obrigado, agora 649. Chama 6225, chame o centro Recife, 126, decimal 0. Vai chamar Recife, 126, decimal 0, 6225. Gol 963, ponte 0, 1-0. 1963, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 0,6 dúzia de nós. A linha de decolar 963. Decolados 45, chame controle, Salvador 1-2, 0-8, bom voo. 208, bom dia, 963. Controle, gol 963, decolou. Gol 963, contato radar, subiu para o nível de voo 360, via saída São Juno. São Juno 360, quando possível, voa Leda. 63 após 2 militares autorizados, Valeda. Mais 2 mil, Leda, 963. Pesado visual agora 649. Ano 649, chamei a torre, no 9895. Torre 2895, bom dia, ano 649. Bom dia. Salvador, bom dia. Ano 649, estabilizado LF. Voo no 649, pouso autorizado, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 0612 de nós. Pesado, pouso, pista no 0, voo no 649. Ano 649, no solo 51, táxi à direita, chama o solo 12, 19. Solo 12, bom dia, ano 649. Ano 963, chama o centro Recife, 128, decimal 35. 3835, 963. Alô, bom dia. Michael X-Ray Golf. Michael X-Ray Golf, você não sólido no 21 decimal 9 para reboque. Ok, obrigado. Alto, bom dia. O 992, está marchando até o ADC, está passando 220 para 150. O 992 iniciou a minha identificação, autorizado via chegada a banda de ONU para o nível de voo 050, o ajuste em Salvador no 020. Identifico autorizado a descer via banda de ONU para o 050, ajuste no 020, agora 092. Romeu 092, desça para 2010 e ajuste no 020, autorizado a final do procedimento de LSX e Rei, reporte estabilizado. Desça 2000, fez ajuste no 020, autorizado a LSX e reporte estabilizado. Gol 12092. Oi, Salvador, bom dia, no 233, no ponto de espera, dá 1-0. Um 233, autorizado alinhar e manter, pista 1-0. Alinhar e manter, 1-0, no 233. Pista 233, autorizado a decolar pista 1-0, vento no meio 0 grau, 0,6 dúzia de nós. Meio decolagem 1-0, vão 233. Autoriza o Ana Pro de Arbon, ou 266? 266 autorizado, Pro de Arbon.